mas eu não esqueci das tuas orações. De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, só deu fruto do coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, só deu fruto do coração do amor. Sou teu sorriso, meu abrigo na hora da dor. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações. De joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, só deu fruto do coração do amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, só deu fruto do coração. Teu sorriso.